nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma rede de perguntas em torno da patologização. A Isa Lima, professor, qual a visão da psicanálise sobre as neurodivergências e o padrão neurotípico? Tratam-se de patologias ou de traços de personalidade que são patologizados por um discurso diagnóstico? Seria um neurotípico um padrão mental mais interessante para a exploração dos trabalhadores pelo capitalismo, sendo a patologização das neurodivergências um sintoma desse perfil padronizador capitalista? Eduardo Luan de Teixeira de Souza. Já há muito sigo o senhor, admiro esses conhecimentos da psicanálise, mas dentro de suas considerações, tenho a tendência a concordar com as objeções contra a patologização da política e a politização das doenças mentais. Fico extremamente desconfortável com o dilema. Por que, se temos que admitir forçosamente que ele não pode ser visto sob a óptica de uma patologia, ele não pode ser considerado inimputável, sob qualquer desculpa, porque caso contrário ele ficaria ou impune ou ficaria sem tratamento que o afastasse do poder? O que é que deveríamos ter feito há tempos? Não é admissível que ele fique ou sem ser afastado ou sem ser afastado e punido? Pedro Augusto, a patologização de uma orientação política à esquerda me parece vir também da recepção do neoliberalismo no Brasil, especificamente do liberalismo segundo a tradição clássica, do Mises, onde ele simplesmente inventou uma neurose, que ele chamou de complexo de Fourier, sem fazer nenhuma citação direta e sem apresentar nenhum estudo clínico da tal neurose, para acrescentar o sufixo pata, que vem de patia, da esquerda, não custou nada, né? Esse é um significante que vem circulando, né, já há bastante tempo, o esquerdopata, né? Zezé, com todo respeito aos seríssimos estudos que o senhor tem apresentado aqui, e admiro muito dos seus vídeos, a mim parece que o olhar apresentado é o da patologização de fenômenos ligados à manifestação de ancestralidade dos diversos povos originários, especialmente as culturas orais. E como assim sintomas de linhagem autística? Essa expressão pode alimentar o pensamento capacitista que já tem circulado por aí nesses tempos tão obscurantistas. Rolou uma porção de desserviço aí no meio da informação útil. Edgar de Alexandre Xavier. Considerando a época em que Freud viveu, pode-se dizer que ele tendia a pensar a homossexualidade de modo científico e racional, sem preconceito. Mesmo assim, não se pode deixar de admitir, por mais que se distorça a verdade, que ele contribuiu para que se considerasse a homossexualidade algo patológico. Foi preciso que houvesse um movimento homossexual enfrentando muita violência e suportando muito sofrimento para que a ciência deixasse de ser conivente com o preconceito. A patologização, a neurotização dos homossexuais. Bom, então são várias perguntas e um tema bastante vasto. Vou tentar começar aqui uma conversa sobre isso. Acho que ela se desdobra quando a gente pensa, por exemplo, na política, quando a gente pensa na questão da neurodiversidade, quando a gente pensa nas políticas de saúde mental, quando a gente pensa, inclusive, em situações extremas, né, de sofrimento, onde o olhar clínico ele é convocado junto com uma política, né, de saúde mental, uma política em torno do cuidado de si e do cuidado dos outros. Bom, vamos começar examinando um pouco esse radical, né, pathos, né, que é um radical que já por si só contém uma série de torções e nuances. Ele pode, sim, estar ligado a racionalidades diagnósticas específicas. Vamos dizer, aquelas desenvolvidas a partir de meados do século XIX, que deram origem à psiquiatria, que deram origem à psicanálise, que deram origem à própria psicologia, e que formaram uma espécie de campo comum, vamos lembrar isso, né? Não psiquiátrico ou pré-psiquiátrico, de natureza literária, antropológica, religiosa, né? Onde se discutia justamente o que são os sintomas. Nesse sentido, o conceito-chave de pathos no século XIX está ligado a organização de sintomas, a conexão entre eles, a variação dos sintomas ao longo do tempo, né? Que formam, então, quadros mais ou menos estáveis, descritos por tradições concorrentes, nem sempre consensuais, e que disputavam léxicos e vocabulários entre si, até a grande normalização do discurso diagnóstico, ocorrida por volta aí dos anos 60, com a disseminação do Manual de Estatístico Diagnóstico de Transtornos Mentais, produzido pela Associação Psiquiátrica Americana e num acordo com poucas divergências em relação ao CID, né, Classificação Mundial de Doenças, produzido pela Organização Mundial de Saúde. Bom, mas pensar, né, que a patologização ela tem necessária e exclusivamente que ver com isso é se esquecer de que Patos é muito anterior ao século XIX à própria aparição da psicopatologia enquanto um discurso autônomo. Patos tem que ver com as paixões, Patos tem que ver com a nossa capacidade de se deixar levar, Patos tem que se relacionar com aquilo que forma, por exemplo, uma certa ambiência, né? Uma certa presença e posição no mundo, como a gente vai falar, por exemplo, do pathos do tédio no romantismo alemão do século XIX, ou o pathos da contrariedade, da luz e sombras no barroco. Pathos, portanto, é uma noção, antes de ser médico-psiquiátrica, filosófica. Uma noção que tem que ver com o modo de estar no mundo e que traduz, de alguma maneira, uma questão assim, originária, vamos dizer assim, na filosofia, na medicina e também na psicanálise. E que diz respeito a essa colocação lá do Hipócrates, né, o pai da medicina. Ele dizia assim, olha, a medicina é essa arte de curar o que pode ser curado, mitigar o sofrimento que pode ser mitigado e, principalmente, não tentar curar o que não pode ser curado. Então, pathos envolve o incurável. E o Freud tem um nome para esse incurável, o mal-estar, o Unbehagen. O Lacan tem outro nome para esse incurável, é o real. Mas a gente pode, então, verificar que a gente tem uma infiltração discursiva política, definindo a cada momento, a cada época, a cada discurso, quais são as fronteiras entre o sofrimento que a gente tem que aceitar, porque ele vem com a condição humana, por exemplo, né? O sofrimento ligado à nossa finitude, o sofrimento ligado às intempéries da natureza, o sofrimento ligado à imperfeição das nossas leis, imperfeição congênita das nossas leis, isso tem uma dimensão, vamos dizer assim, de incurável. Mas tem aquele sofrimento que é reversível. Tem aquele sofrimento que depende da nossa ação, que depende do nosso laço com o outro, que depende das contingências, dos bons e maus encontros, como diria o Spinoza. E há aquilo que pode ser curado, né? O que propriamente constitui, em psicanálise, um sintoma, uma inibição, uma formação de angústia, inclusive uma formação de caráter. Então, tradicionalmente, há essa divisão aqui, que foi lembrada por uma pergunta, né? Que já traduz essa... em que dimensão do pathos que nós nos encontramos, né? É aquela do sintoma ou é aquela do traço de personalidade? Vou dizer, puxa, mas um traço de personalidade como a timidez, ela não é propriamente patológico no sentido do sintoma, mas ele é patológico, sim, no sentido que ele faz sofrer aquela pessoa, que às vezes não gostaria de ser assim tão tímida, gostaria de ser mais expansiva, mais expressiva. Bom, isso indica o quê? Que a relação com o pathos, ela não pode, não deve excluir como o sujeito se posiciona, né? Como ele se relaciona em relação ao seu sofrimento. E aí começam determinados problemas, porque ele pode se relacionar naturalizando formas de sofrimento que ele poderia enfrentar e mudar, sim. Ele pode dizer, não, isso aqui é natural. Não, isso aqui é próprio do meu gênero. Ah, isso aqui é próprio da minha condição étnica. Não, essa traça eu tenho que aceitar. Por quê? Porque é a vontade divina. Opa, você está tornando necessário aquilo que é contingente. Né? Mas e do que depende essa escolha? Bom, a cada momento isso depende de uma escolha ético-política. A cada momento isso depende do que nós dizemos. Aqui está essa linha, aqui está essa fronteira. Muitas vezes a gente não consegue dizer exatamente o que caracteriza, qual é a diferença entre uma pessoa que gosta de ter pets, que gosta de ter animais, e uma pessoa que sofre com um sintoma conhecido como hoarding, acumulação. Pode ser de coisas e pode ser de animais. Você vai dizer, é pelo comportamento? Eu vejo assim o comportamento? Eu conto até 23 gatos, dá, depois não dá? Não é assim. É pela relação que isso tem com o nível de sofrimento, é pela função psíquica e é principalmente por duas considerações que definiriam, agora entrando mais diretamente no nosso assunto, o sintoma em psicanálise. Ele não é um comportamento inadequado, muito menos ele é um comportamento que seria, assim, desculpável. Por quê? Porque não tem que ver comigo, tem que ver com a doença. É assim que a gente se relaciona com as doenças no sentido natural do termo. Não é assim que a gente se relaciona com aspas, porque a gente não vai falar em doença, a gente vai falar em estrutura. Para a psiquiatria, a gente vai falar em disorder. Né? Olha lá, já é um termo que não combina com o resto do campo da medicina, que fala em doença. Não, aqui nós falamos, quando estamos na psiquiatria, em transtornos. Que é um conceito assim meio vacilante, né? Um conceito aparentado à ideia de síndrome. São muitos sinais, mas a gente não sabe exatamente quantos e quando é que esses sinais formam uma grande categoria. Não é exatamente nosológica, mas é psicopatológica. Vamos então já esclarecendo. A psicanálise não comporta uma nosologia, uma teoria do nós, né? Quer dizer, do adoecimento, no sentido daquilo que é um ciclo natural que se impõe necessariamente para aquele sujeito. Por isso, a psicanálise está mais ligada à tradição da psicopatologia, né? Nessa extensão variável. É que, por exemplo, no século XVI, a gente vai encontrar lá toda uma discussão entre os pintores holandeses, né, sobre um amor apaixonado. Aquela fixação que você tem por alguém. Aquele estado de regressão psíquica. Aquele estado de emburrecimento. Aquele estado de passividade e alienação. Tudo isso que acontece quando a gente vivamente se apaixona, você pode dizer assim, isso é uma doença? Não é bem uma doença. Mas isso é uma alteração que remete a essas duas condições, eu vou ser aproximativo aqui, que definem o que é o sintomático para a psicanálise. Né? E aí já em diferença com outras abordagens psicodiagnósticas que vão olhar mais para o comportamento ou para a experiência de produção do fenômeno, né? De compreensão do fenômeno. Temos então duas famílias de sintomas. Aqueles sintomas que estão ligados ao que o Freud chamou de Zwang. Ou seja, Zwang é coerção mental, ou seja, é algo que é obrigatório, algo que impõe, portanto, uma perda de liberdade. Não, mas eu gosto de pôr a caneta assim. Tá bom, então já que você gosta de pôr assim, põe ela assim. Ah, não, não, não, não dá, tem que ser assim. E mais, tem que ser assim para mim e às vezes tem que ser assim para o outro. Porque é o meu jeito, é como eu penso. Ou seja, não é porque esse gesto está mais adequado ou menos adequado, mais conforme ou menos conforme. É porque isso tem uma carga de necessidade psíquica, de obrigação psíquica. É assim que os sintomas se apresentam para as pessoas. Inclusive, transcendendo a sua própria assim, racionalização e vontade, livre vontade. Por exemplo, aquela pessoa que sofre com pânico, sofre com medos específicos. Ela diz, eu sei que uma barata não vai me pegar, não vai me fazer mal, mas eu sinto mesmo assim. Ou seja, há uma coerção para sentir desta maneira. E o segundo grupo de de sintomas pode ser definido por, negativamente, né, por aqueles sintomas em que eu não posso com. Eu não posso com esse tipo de pessoa, eu não posso com esse ambiente, eu não posso com aquela situação, eu não aguento. Mas não é, de novo, um aguento no sentido de não suporto psiquicamente, porque poderia fazer ali uma escolha, né? Ou uma determinação. Eu não aguento porque é uma limitação psíquica. Por exemplo, uma impotência, por exemplo, uma inibição. Eu não aguento no sentido de eu não consigo não fazer, eu não consigo me impedir de. Então, considerando isso, a gente pode começar a tratar de uma maneira um pouco mais assim complexa, né? O que nós estamos chamando aí nas perguntas de patologização da política ou de políticos, né? Eu diria... há um ponto de partida assim, consensual, né, que vai ser também acompanhado pela psicanálise, de que nenhuma posição política ela em si está ligada a nenhuma forma de patologia. Não é porque o sujeito está à esquerda que ele é mais são ou mais louco do que aquela que pensa ideias que estão à direita e que isso teria, vamos dizer assim, uma espécie de caráter, né, como, aliás, alguns psicanalistas durante o período militar no Brasil, talvez seja isso que essa pergunta tá aludindo, né? Acabaram fazendo. Ao falar, por exemplo, né, o sujeito chamava-se Weismann, né, que alguém para aderir ao comunismo, e era um momento de perseguição do comunismo, só podia sofrer de um masoquismo. Você podia ter uma doença mental, porque essas ideias elas não são propriamente políticas, elas são aceitáveis, e no fundo o sujeito estaria escolhendo algo que o faria sofrer, né? Porque o faria perder sua propriedade, perder os seus bens, né? Isso está lá, isso, vamos dizer assim, é de fato indesejável e inaceitável. Ou seja, qualquer posição política pode estar ligada com qualquer posição patológica, sintomática e assim por diante. Mas aí a gente vai considerar o seguinte, né? E aquelas posições que são, assim, uma ameaça à política? Aquelas posições que são de negação da política? Essas são mais complicadas, né? Porque aí a gente não vai ter que examinar só assim as proposições públicas, né, de que uma pessoa enuncia e defende uma tese ou outra, né, mas a relação que ela mantém com aquilo que ela está dizendo. E aí a gente pode dizer assim, olha, há relações que são problemáticas, né, que são justamente o que? Da ordem da perda ou limitação da liberdade. Tá? São aquelas posições que vão pensar, então, a política como perfeitamente assimilado ao campo da moral. Então o que você faz? Né? Aquela pessoa ela está sofrendo, ela está agindo, vamos dizer assim, no seu laço social com os outros de forma a impor sofrimento ao outro, impor deliberadamente, né? Impor voluntariamente. Você vai dizer assim, olha, então vou moralizar isso. Vou dizer que essa pessoa é malvada. Vamos dizer que essa pessoa é cruel. Vou dizer que essa pessoa... E aí isso se torna, vamos dizer assim, mais aceitável de dizer que essa pessoa ela pode estar movida por um sintoma, por uma fantasia. Por exemplo, como a homofobia. Tô movida por uma fantasia de que o outro vai me tornar gay, vai me seduzir, vai ameaçar minha família, as minhas crianças, vai ensinar ou transmitir essa orientação sexual. Bom, isso é uma fantasia. É uma fantasia ligada a formações reativas. É que você pode dizer assim, não, mas isso então a gente não vai trabalhar como algo que afeta um sujeito, que tem que ver com a constituição do sujeito. Vai trabalhar isso como? Moralmente. Será que dá? Ou então a gente vai, por exemplo, como uma vasta discussão no campo da psicopatologia, o que fazer com aquelas pessoas que têm visões, que têm mediunidades, que se comunicam com outros mundos, que recebem mensagens. Bom, desde a Pierre Janet, a gente tem essa investigação. Seriam as místicas loucas? Ou será que há, então, aí um milagre? Né? Convencionou-se, assim como para o campo da política, que não se patologizam fenômenos religiosos. Perfeito. Nenhum fenômeno religioso, portanto, vai se associar com formas específicas, né, da psicopatologia. Mas e quando a psicopatologia ela toma conta de um fenômeno religioso? Ela faz com que alguém, impulsionado pelo messianismo, organize um grupo de ação, de ataque ao outro, de, vamos dizer, como a Ku Klux Klan, de ataque racial. Nome de Jesus já se fez o pior. A gente vai dizer, mas será que a gente então tem que tratar essas instrumentalizações da política pela religião, sempre como um fenômeno, vamos dizer assim, de excepcionalidade? Nesse caso a gente não faz essas considerações. O que dizer, então, de ponderações freudianas, como a gente vai encontrar em Atos Obsessivos e Práticas Religiosas? Onde vai dizer que as práticas religiosas, elas se combinam, sim, com aquilo que a gente, na cultura, chama de religião. É como se a neurose obsessiva fosse uma religião particular, uma religião inventada pelo sujeito, né? Então tem preces, tem juramentos, tem pensamentos que vão agir sobre o mundo. É todo um universo religioso. Você vai dizer, então, qual que é o critério? O critério é o sofrimento, né? Quer dizer, como o sujeito está, então, justificando, aceitando, não aceitando, se relacionando com aquilo que eu faço sofrer. Bom, a última forma, vamos dizer assim, de antipolítica, né, é dizer, e aí juntando a medicina um pouco com o universo do direito, é dizer assim, olha, quando o sujeito tem determinados diagnósticos, determinados sintomas ou determinados quadros mentais, ele é considerado inimputável. Então, por exemplo, o crime das irmãs Papin, comentado pelo Lacan na sua tese, né, de 1932. Duas governantas trabalham numa casa de uma senhora muito austera, da burguesia francesa, e uma delas tem ideias delirantes, a outra acredita, confia muito nessa irmã. Um dia acontece um curto-circuito, a irmã mais velha entende que ela vai ser culpada porque a patroa vai chegar, ela dá então uma reprimenda, e daí ela incita e se organiza com a irmã mais nova, e a hora que a patroa chega, as duas avançam, arrancam os olhos, picam o corpo da patroa, deixam o corpo picado sobre a cama, limpam o sangue e dizem uma para a outra: agora está tudo limpo, agora está tudo em ordem. Bom, as duas irmãs são recolhidas à chefatura de polícia e lá você justamente fez essa separação, né? Elas são capazes, devem ser julgadas como criminosas ou estavam agindo numa situação de loucura, vamos chamar assim, para não especificar que tipo de racionalidade diagnóstica a gente está levando em conta. Bom, Lacan acompanha o caso e você dá conta que se trata de uma folie à deux, de uma loucura compartilhada, né? E que, portanto, esse crime não deveria levar ao julgamento, né, dessa pessoa, mas ao tratamento. Vejam. É muito simples a gente imaginar que também na psicanálise a gente estaria então incorrendo ou nessa lógica, né, médico-jurídica, ou na lógica da religião, ou na lógica da moral, né? Pessoas que estão disponíveis para a gente avaliar assim um ato de um sujeito. Bom, a graça aqui é que nenhuma delas cabe, né? Nenhum psicanalista vai olhar para um ato desses. Esse é perguntar primariamente pela responsabilidade no sentido jurídico ou no sentido moral. Vai se perguntar pela implicação do sujeito. E não vai se perguntar se aquela pessoa tem culpa ou não tem culpa. Isso outros discursos estão encarregados. Isso, outros discursos vão fazer isso. Nós vamos nos perguntar por que modo de relação, que jeito que aquele sujeito estava naquilo que ele fez. Coercitivo? Não posso com isso? obrigatório, né? Que grau de liberdade estava ali envolvido naquele ato? E isso, vamos dizer assim, tem o famoso caso do paciente de Lacan, que assalta um banco, e que diz, ah, não, eu fui levado, e Lacan dá uma bronca no sujeito, diz, como que você me faz uma coisa dessa? E ele responde assim, né, mas escuta, eu estou numa psicanálise, você não pode me julgar, não deve me julgar pelo que eu fiz, porque eu fiz uma coisa errada, e Lacan responde, e não estou te criticando porque você assaltou um banco, isso para nós é indiferente, estou te criticando porque você deixou se apanhar. Você não tomou cuidado suficiente, porque você não foi um bom ladrão. Porque se você meteu nessa pelo seu desejo, levasse a sério o seu desejo. Bom, isso serve então para a gente discutir e afastar essa ideia de que onde temos a loucura, estamos assim, free picks. Então a pessoa não tem responsabilidade, então ela está isenta de culpa. Isso é raciocínio médico jurídico, isso é raciocínio moral ou religioso. Para a psicanálise, a psicopatologia que Deus interessa, não é essa. Não está pensada dessa maneira. Mas aí a gente pode olhar para o outro lado, né? Pode dizer assim, mas se... E na situação política? Na situação política, a gente poderia usar como analogia um caso descrito lá por Richard Sennett em O Declínio do Homem Público. Se não me engano, é um caso do final do século XVIII, em que um sujeito, bom, da aristocracia britânica, membro do parlamento, patrocina festas libidinosas, luxuriosas. E então, as pessoas decidem denunciar, né, que alguém assim na política não podia ter uma vida privada daquele tipo. Veja só, estou usando esse exemplo para a gente criar um contraponto. A nossa expectativa é de que o sujeito fosse, se fosse hoje, né, abandonado pelos seus eleitores. Pelo contrário. O sujeito é não só assim, não considerado desse ponto de vista, né, da sua vida privada, como quem o denunciou, né, quem disse que ele estava fazendo as tais festas, foi severamente reprimido, punido pela opinião pública. Por quê? Porque o espaço público, o espaço onde vigoram os interesses públicos, onde a gente suspende a nossa vida privada, né, e pessoal e particular, e começa a discutir aquilo que é o bem de todos, o bem comum, né? Vai dizer o Rousseau, vai dizer Aristóteles, definindo o campo da política. Como um campo, então, onde a vida privada não deve entrar. Ah, então é por isso que os psiquiatras, e também os psicanalistas, e também os psicólogos, não se aventuram a tecer considerações diagnósticas. Por quê? Porque uma doença é um assunto privado, não é um assunto público. É um assunto que deve permanecer justamente sob sigilo do médico, sigilo da situação de transferência, deve permanecer assim, agasalhado, e lá na vida privada. Ok, essa é a concepção clássica, essa é a concepção representacional, essa é a concepção tradicional de política, né? Isso eu discuto aí no meu livro mais recente sobre Lacan e a democracia. Isso começou a mudar, né? No final do século XX, né? A partir dos anos 70, justamente nesse momento assim, de reformulação da racionalidade diagnóstica, em que o quê? Pelo DSM é muito mais fácil alguém ter um diagnóstico do que não ter. Se estima de 5 a 7% das pessoas que não cabem em nenhum diagnóstico. Então, do que nós estamos falando? Quer dizer, de uma patologia da racionalidade diagnóstica que se desdobrou para muito além do que você podia imaginar. Né? Uma boa discussão disso vocês vão encontrar em O Normal e o Patológico, Jorge Canguilhem, o ponto de partida para esta conversa. Quer dizer, o patológico não é aquilo que sai do normal. Né? Quer dizer, tem o normal, né? O patológico está deduzido da normalidade. Não, a normalidade compreende diversidade. Darwin, né? A normalidade é o que? A diferenciação, a dispersão. Então, bom, ótima leitura aqui. Voltemos para o quê? Para uma nova mentalidade política, uma redefinição da política, que vai levar cada vez mais em conta o quê? A vida privada das pessoas. Ah, puxa, mas não importa o que a pessoa faz entre quatro paredes. Devia ser assim. Posso ser simpático com essa opinião. Mas daí vem alguém e diz, olha, e eu quero que gays, lésbicas, queer, assexuais, bissexuais tenham os mesmos direitos. Eu quero me colocar no espaço público levando isso que me define a partir, sei lá, de uma determinada prática. E muito que bem. E a gente quer isso. Por quê? Porque essa separação do pessoal com o público, ela, por exemplo, vai afetar muito as relações de gênero. Vamos dizer, né, as feministas. O pessoal é político. Então, quando a gente está em casa, ali no ambiente doméstico, quem é que lava a louça, quem é que traz o pacto e quem fica com o dinheiro, quem decide as coisas, quem cuida das crianças, quem paga pelo trabalho doméstico, vamos lembrar, né? Silvia Federici. Não, isso aí é privado, isso é dentro da casa. Então a gente não vai se meter. Não, queremos que isso seja assunto político. Ou seja, a gente está pensando a política não só como representação, mas também como expressão, né? Como expressão de identidades. E as nossas identidades, elas são públicas e privadas. Elas se definem por uma certa montagem, mais ou menos estável, entre o público e o privado. E mais, você começa a perceber que há casos, né? E aí a gente tem que apurar caso a caso, em que o privado ele ocupa uma posição obscena em termos políticos. Ou seja, em que alguém que vai para a arena política, que deveria representar o interesse de todos, que deveria estar preocupado com o bem comum, ele diz, não, eu vou me preocupar com o meu bem, eu vou me preocupar com a minha religião, vou impor a minha religião aos outros, àquelas que... Eu vou impor a minha orientação privada de natureza sexual aos outros. Eu vou impor o que eu acho que tem que ser uma família aos outros como política de Estado ou de governo. Eu vou levantar o cartão amarelo e vou dizer, isso não está certo. Então você está usando, né, elementos, condições, argumentos que deveriam permanecer na vida privada, no seu espaço público, para fazer política. Então a gente vai ter que mudar o combinado. Então aí você, por que você está expondo as coisas dessa forma? E daí é caso a caso, como cada político se define em relação a essa franja. Por que você está fazendo isso? Que a gente vai dizer, mas então eu vou fazer considerações sobre sua vida privada. Né? Porque você já está usando ela no universo público. Porque você abriu a porta que autoriza os outros a fazerem isso. E esse argumento, ele não precisa ser psicanalítico, ele pode ser assim usado também por um psicólogo, por um psicoterapeuta, né? Ele vai, por exemplo, ser muito importante na discussão de 1973, né? Em que vários movimentos se reúnem e dizem, olha, escuta, não há nenhum argumento científico para que a gente diga que a homossexualidade é uma perversão, né? De onde veio isso? Bom, o Spitzer diz assim, olha, vamos olhar para trás, vamos ver quais eram as teorias importantes, dominantes, e vai colocar isso na conta da psicanálise. Ah, foi a psicanálise que inventou. Não foi a psicanálise que inventou. Isso era uma concepção vigente na maior parte das psicopatologias. A psicanálise, inclusive, inventou uma relação um pouquinho diferente das usuais com relação a isso. Por quê? Porque ela não se contentou em permanecer no plano moral, religioso, médico ou jurídico. Tá? Ela foi olhar para a perversão de um outro ponto de vista. Ou seja, não da coleção de gozos zoologicamente classificados, né? Botanicamente hierarquizados. Essa sim, aquela não. E essa vale, aquela não vale. Não, ela vai olhar para as formas de prazer, satisfação e gozo no quadro das relações. Justamente, é no quadro das relações que a gente vai, portanto, exercer com maior propriedade o raciocínio diagnóstico. O diagnóstico ele serve para você fazer algo em situação. Ele serve para você orientar a direção do tratamento. Por isso, ele é, ao mesmo tempo, diagnóstico sob transferência e da transferência. Mas aí a gente pode acrescentar algo que também acontece no pensamento de Lacan a partir dos anos 70. Olha que coincidência. Ele vai inventar uma coisa que é a teoria dos discursos como laços sociais. Laços sociais que podem ser de quatro tipos, e definidos pela sua relação com o mal-estar, definidos pela sua relação com o gozo, né? Definidos pela sua relação de exclusão e aparelhamento do real. Quais são, então, esses quatro laços? Bom, o discurso analítico, o discurso universitário, o discurso do mestre e o discurso histérico. Mas histeria não é uma condição patológica? Como é que ele está dizendo que no nosso laço social, assim, a gente então tem um discurso histérico? Ele está dizendo isso. Quer dizer, isso é uma patologização do discurso social ou é um reentendimento do discurso social a partir do quê? De modalidades desejantes. A histeria não é uma doença, é uma forma de desejo, uma maneira de colocar o desejo, de conduzi-lo, de sustentá-lo, de se interessar, assim, pela nascência do sujeito, e na sua relação com o desejo, de se interessar pela insatisfação do desejo, enquanto, por exemplo, um obsessivo vai se interessar por como um desejo é impossível, de como ele pode ser cultivado na sua impossibilidade, como pode ser mais desejante ainda porque é impossível. Ou um fóbico que vai se interessar por um desejo, né, e se colocar a partir de um desejo prevenido, né, antecipado, né, é capaz de se guarnecer contra as suas condições futuras. Então, o que a gente tem aqui? Uma novidade, que é assim, existe uma diagnóstica sobre transferência, mas existe uma, vamos chamar assim, paradiagnóstica, metadiagnóstica dos discursos. Não é isso que o Lacan disse desde lá do seminário 1? Psicanálise é um tipo de análise de discurso. Não é um tipo de moralidade dos sujeitos, né? Quer dizer, quem resiste num tratamento é o analista. Mas por quê? Porque não é o eu do analista que resiste, é a sua posição estrutural no discurso em relação à fala, à associação livre e à suspensão da associação livre no paciente. Então, o analista que resiste, mas por quê? Porque você está fazendo uma apreensão da situação em termos de discurso. Então, a gente pode dizer assim... É, quando a gente olha para certos movimentos políticos, certas inflexões políticas, né? E que agora eu vou dizer assim, e que se articulam cada vez mais em relação à modalidade de sofrimentos. Por exemplo, aqui várias perguntas sobre o autismo, sobre, sintomas ligados à linhagem autística, né? Bom, lá no DSM-5 a gente já tem esse quadro, né? Transtorno do espectro autístico. É um quadro definido por um certo número de sintomas. Você vai dizer, mas o autismo pode ser pensado de uma outra maneira também, como uma neurodiversidade. Não é que alguém que está assim, exatamente sofrendo com aquilo, está sofrendo com a impossibilidade de poder ser reconhecido no espaço social, pelo outro, no mundo, onde a sua diferença não pode ter existência. Te pode dizer, esse é um argumento que não é exatamente da psicanálise, mas é próximo. Mas, junto com ele, vem o seguinte, então eu posso fazer política da minha, e a partir da minha, neurodiversidade. Pode. Né? Assim como a partir dos anos 50, 60, 70, surprise, surprise, a gente vai ter os movimentos de luta antimanicomial. Né? Que são movimentos que falam do quê? Assim, de que nós queremos, né? Fim de manicômios, Nisa da Silveira, seus animais, sua abertura para a pintura, sua discussão com o Mário Pedrosa, sua integração do Pertuis, Adelina, no cenário da arte moderna brasileira. A gente vai dizer, o que está acontecendo ali? É um movimento que é sumamente político. Mas é a partir da patologia. É, de um certo entendimento do que é o patológico. De uma luta para redefinir o que é o patológico. Então, aqueles que dizem assim, vamos parar com a patologização, são equivalentes, né, de forma assim, genérica, estão usando um argumento parecido com, não vamos olhar para certas formas de sofrimento que merecem, precisam ser reconhecidas num outro discurso e numa outra concepção do que é o pathos. Mas isso significa que existe o quê? Que existe uma política que preside quais sofrimentos e de quem e como sofre, que vai ser mais reconhecida, e outro que não vai ser reconhecido, que vai ser negado. Ah, isso é classe e raça específico? É. Isso é gênero específico? É. Bom, mas então estamos em jogo aqui com uma redefinição do patológico. Patológico não é abstração conceitual, categorial, não é rótulo, gente do céu. Quem acha que patologizar é sempre rotular, imagina que a única forma de dar nome ao sofrimento é no universo capitalista, onde os produtos têm rótulo, onde as pessoas são tratadas como rótulos. Você pode fazer isso. Você pode rotular no sentido de segmentar consumo, segregar, apartar as pessoas, como descreveu um texto obrigatório nessa matéria, Erving Goffman, Manicômios, Prisões e Conventos. Também o estigma, outro trabalho absolutamente necessário para essa discussão. Como é que você trata o estigma? É, negando a condição do patológico, dizendo, olha, assim, não tem diferença, não tem diversidade alguma? Não, é fazendo reconhecer essa diferença. É fazendo reconhecer essa diferença de tal maneira que isso transforma o que, que nós estamos chamando de patológico. A ponto de, e várias vezes usei essa expressão aqui, né, da gente ter nesse trabalho uma espécie de retorno àquela categoria que seria, assim, o universal dos patológicos, que é o que é loucura, né? Loucura como o quê? Condição universal do humano. Retire a loucura do humano e você vai ter justamente uma limitação da experiência, da existência do sujeito. Essa declaração que está lá no Lacan, Considerações sobre a Causalidade Psíquica, 1946. E uma consideração semelhante que eu posso levantar a partir de Michel Foucault, História da Loucura, outro texto obrigatório para essa discussão. O que, que está dizendo Foucault? Na sua arqueologia do silêncio. Está dizendo, olha, até a Idade Clássica, o louco era sujeito de uma experiência trágica. Uma coisa que não era legal que acontecia com ele, mas ele falava com o divino, e ele tinha intuições da verdade, ele tinha línguas de outros mundos. Eu podia ter um certo receio, mas eu reconhecia ali uma experiência de contato com a verdade. Ah, ok. O que é isso? É um tipo de patos. Um tipo de experiência do patológico, né? Comunicado com o divino, comunicado com a função de mensageiro que os loucos errantes sempre tiveram, né? A comunicação entre mundos, que aproxima os loucos dos xamãs, portanto, dos psicanalistas. Quer dizer, o que acontece a partir da Idade Clássica, em vez de sujeito de uma experiência trágica, eu me torno objeto de uma consciência crítica. Então aí eu sou silenciado. Aí quem define o pathos é o outro. É primeiro o juiz, depois o médico, depois o psiquiatra, depois o psicanalista, até chegar no alienista, né, Machado de Assis, outro texto fundamental para a nossa discussão, em que eu vou usando o patológico para excluir, não para incluir. Ah, mas então tem um patológico que inclui? Tem. Tem, e depende do discurso, depende da política e depende como a gente o faz. É essa ideia que a gente vem desenvolvendo já há algum tempo, com, por exemplo, a proposta de uma psicopatologia, não toda, de uma psicopatologia crítica, se vocês quiserem. Ah, não, é impossível uma psicopatologia crítica. Por quê? Bom, e daí vamos lembrar a medicina, a psiquiatria, a conjunção moral e religiosa. Tudo bem, acho que ainda é possível optar por formas de consideração da razão diagnóstica que sejam mais críticas do que outras, mínimo por dizer. É possível, por exemplo, deslindar, como a gente já tentou fazer, como a racionalidade da produção neoliberal cria determinadas patologias e impõe essas patologias como normalopáticas. Depressão, né? O borderline, então, vejam lá o nosso livro, né? O Neoliberalismo com Gestão do Sofrimento. Vocês podem ver também Psicanálise e Saúde Mental, livro que eu escrevi com o meu querido aluno, hoje é professor da Universidade Federal de São João del Rei, Fuad Quirilos Neto. Esse desenvolvimento está todo posto, né, nesse livro, se vocês quiserem, livro plataforma, chamado Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma. O que, que quer dizer isso? O campo do patológico não se resume ao sintoma. O que a gente precisa para sair desta associação, levar em conta o mal-estar, o incurável, o real, mas também levaram em conta uma categoria talvez esquecida, mas que é o quê? Vocês vão dizer que é patológico tudo aquilo que tem que ver com o sofrimento. Ah, mas então com o seu sofrimento. Só que você que define o seu sofrimento individualmente. Você é proprietário do seu sofrimento. É isso que a gente quer? Sujeitos liberais que tem na sua identidade ou no seu sintoma uma extensão da sua propriedade? Acho que não vai funcionar para a psicanálise. Ou seja, o sofrimento é uma categoria transindividual. Se você sofre, aquele que gosta de você sofre junto. Se você é indiferente ao sofrimento do outro, o sofrimento do outro pode se intensificar, porque você precisa estar negando o reconhecimento ao sofrimento do outro. Então, quando a gente fala em políticas do sofrimento, a gente fala em políticas de reconhecimento, né? De formas de sofrimento que são individuais, mas são transindividuais também. Ou seja, isso nos recoloca onde? Em formas de sofrimento que são comuns. Em formas de sofrimento que tem que ver com o universo da política. Quando alguém explicitamente, né, defende uma pauta armamentista, né, uma pauta que a gente já sabe, porque está no discurso, não porque eu fui ler a biografia de um ou do outro só. É defeito, mas está no discurso. Né? Isso nos afeta a todos. Né? Isso é de interesse de todos. Eu não vou me conformar em dizer assim, olha, cada um que se vire com isso. Né? Se gostar, então é como shopping center. Se gostar, compra. Se não gostar, não compra. Não. Sofrimento é uma noção política. Ah, e o sofrimento se relaciona com sintomas. Há sintomas que fazem sofrer mais, sintomas que fazem sofrer menos. Sintomas que fazem sofrer o sujeito e sintomas que fazem sofrer o outro. Ah, bebo, encha uma moringa, e depois saio por aí batendo e falando asneira. Não, tudo bem, é o seu sofrimento, então o seu sintoma está desculpado? Não é assim que a psicanálise olha para isso. Aqueles que gostam de culpa, aqueles que gostam de cancelamento, aqueles que gostam da paixão do ódio, esses vão olhar para a patologização ou como um acréscimo de culpa, né? Quer dizer, não é só louco, além de tudo é cruel, e vão dizer assim... Não vamos colocar a loucura em consideração porque a loucura isenta. Não, experimente usar esse argumento numa análise. Ah, isso aqui é meu sintoma. Tô no Pix. Não vai valer lá, não vai valer cá. Não vai valer na vida privada, não vai valer no laço social. Então, acho que a gente contempla aí o uso de expressões como sintoma, né? Quer dizer, sintoma social, uma expressão que aparece lá em vários autores, né? Leitura sintomática vai aparecer no Althusser, fantasias, né? Fascistas, fantasias fetichistas vai aparecer no Zizek. Há toda uma teorização sobre que tipo de uso a gente pode fazer de noções em psicopatologia para ler criticamente o cenário social. Ou então, como é que a gente recebe uma pesquisa modelo feita pelo Adorno em Berkeley, chamada personalidade autoritária? Né? Usou escalas, né? Entrevistou pessoas e tentou discernir, aí não tanto o campo do sintoma, né? Mas o outro, que me parece mais difícil, mais problemático, que é o campo das personalidades. Né? Bom, está lá, mas mesmo Adorno não vai patologizar, né, diretamente a adesão à posição política, mas um modo de vida. Né? Quer dizer, o autoritário, o violento, o agressivo, aquele que gosta da crueldade, o que que é? São descrições de composições narrativas, do nome. Né? Final diagnóstico é basicamente isso, gente. É um caso particular da função de nomeação. Todas as culturas têm. Mas não confundir isso com códigos de nomeação, né? Que são propriedades de uso exclusivo de determinadas corporações. Isso é diferente. Tem que entender que essas corporações, esses discursos, estão em conflito. Espero ter feito, então, aí alguma contribuição para o entendimento, o reentendimento, né? O que que a gente chama de patologização? Quem quiser mais aventuras patológicas, patos, como experiência que nos humaniza, nos inclui, que nos universaliza. Clique aqui no Aqueronta Movebo. É para lá que vamos todos. Beijo, abraço, aperto de mão. E pela palavra é o caminho.